vivo, eu vivo alegre, aos pés do meu Salvador. Porque eu era perdido e meu Jesus me salvou. Eu quero sempre lembrar que o mundo não tem valor. Lá no céu, Deus não te tem como filho, você será condenado, será lançado no fogo e com os ímpios será queimado. Aceite o nosso conselho e venha Jesus te entregar, porque a porta da graça em breve vai se fechar. E esta porta fechando, aonde tu vai ficar?